será sempre a mulher amada. Vem mirando linda, flor tão querida. Amor condizido, quis de mentira. O sorriso da minha nega. Onde irei amanhã a vida inteira? Onde irei? O sorriso da minha nega. Onde irei amanhã a vida inteira? Onde irei? Viva Maria, me espera. Te mando um sorriso quando chegar a hora. Ela assim será, fossa de alto mar. Eu vou construir real pousada. E ela será sempre a mulher amada. Vem mirando, linda, foi tão querida. Amor condizido, quis de mentira. O sorriso da minha nega. Onde irei amanhã a vida inteira? Onde irei? O sorriso da minha nega. Onde irei amanhã a vida inteira? Onde irei? Amanhã a vida inteira.